O Eric apareceu. Adivinha quem acabou de chegar? O Eric apareceu. Ah, por que esse cara, velho? Esse cara é chato. E galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 33. Pra variar, a pessoa que indicou o tema não está aqui. Mas quem está aqui vai ser apresentado pelo Carlírio Neto, inclusive eu. Né? Saudações a todos. E como o Evilásio falou, né, nosso amigo que deveria fazer as honras da casa, explicar o porquê que escolheu o tema, não está aqui. Eu posso só falar um adendo? Pode. Já que ele não está aqui, a gente pode falar mal dela à vontade. Não. sem hostilidades aqui, por favor. Ou melhor, corrigindo, as hostilidades são aceitas quando a pessoa está aqui para se defender delas. Parece que a gente respeita isso. Se a pessoa não está aqui, não é um bom caso. Mas enfim, saudações a todos, olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast da série sobre músicas e animes que chegou à Idade de Cristo, número 33. Jesus. Exatamente, bem por aí. Falta pouco para chegarmos no número fatídico, mais um ano aí e a gente chega no número fatídico, que vai ter um tema fatídico, que já está programado, já está prometido. Antes de falar de qual é o tema de hoje, vamos apresentar o restante da equipe. O Evilás já deu seu oi para vocês, mas ele pode dar oi de novo se ele quiser. Oi, e qual que é o número fatídico? 64. Por que 64? Por que será? 64? Não é 69, não? Ih, 69, perdão. 69. Ó, o Carlito tá manjando pra caralho nessa história. Eu sei que já tá prometido. Só pra deixar claro, como teoricamente o ano tem 52 semanas, 52, 53, e como a gente faz um podcast quinzenal, a gente já passou de um ano. Sim, a gente completou um ano e maio. E nem percebemos, olha aí. Olha que beleza. É isso aí. Completou um ano e maio essa série de podcasts. Responsabilidade. Muito bom. Okay. Na verdade, 30 de maio, pra ser mais exato. Parabéns, parabéns pro Open Hunchmoon. Palmas, palmas. Parabéns, parabéns. Não, o Yopinão Shibu, não, agora é pro Yopinão Shibu. Também. Não bato palma pra outro podcast agora. Ok. Vou lá, continua. Ok, voltando para as apresentações então, é a vez do Bebop dar o seu oi aí pra galera. Oi pessoal, tô tomando um café aqui com o Carlírio, café imaginário. Café tá bom, cara, o café tá bom, o café tá muito bom. Pega o pão de queijo aí também. Pô, isso aí eu aceito. E temos o amigo Hilário Luke Lucas aqui. Coxinha é melhor que pão de queijo. Só não. Essa dica aí. Não. É muito melhor. Uh-uh. Alô besteira, Luke. Há controvérsias. Há controvérsias. Coxinha é frita, pão de queijo é assado, é mais saudável. Ah, eu com meu pezinho pequeno tô ligando pra caralho pra isso agora. Hoje o tema é muito especial. Pena que a pessoa que indicou o tema não está aqui conosco, que é o Eric. Já tá virando Jesus, rotina isso. Sobre Jesus, nosso senhor. Aquele não, que vai voltar lá para nos salvar. Não acreditem no Luke Lucas, por favor. É, mas eu vou incumbir uma pessoa aqui de falar sobre o tema e explicar o tema. E eu vou passar essa definição para o Evilásio fazendo. Então, a gente hoje vai falar mal da Hannah Zalcana. Não. Aquela feia. É sobre isso. Ela aquela é gorda feia, e feia. E ela não tem medo. Ela tem o dente torto. Muito errado ela. É trap. Por isso que ela só dubla trap. Olha só, ela nasceu dia 25 de fevereiro de 1989. Pera aí. Em fevereiro, tudo errado. Ela tem 1,56m só de altura e o tipo sanguíneo dela é AB. Acabei de ver aqui no... Ah, baixinha já é maneiro, já. Não, a gente vai falar é hoje... É bonita. É porque é japonesa, né, cara? É complicado. É. É, deve ter 1kg de maquiagem ali, mas beleza. Nessa foto com certeza tem, cara. Deve ter até Photoshop. Essa do My Anime List, com certeza tem. Mas bem, a gente vai falar hoje sobre animes dublados pela Hannah Zalcana, finalmente. Só em que elas dublam personagens protagonistas. É isso, o tema é esse. Por que disso, simples, o Eric adora Hannah Zalcana. Exato. Ou seja, personagens que causam impacto, personagens principais, personagens que complementam a história, personagens que fazem parte da história, personagens que fazem a história andar e por aí por diante. Mas tudo dublado por ela, Hanazawa Kana. O Eric gosta tanto que nem tá aqui. Mas, Carlírio, quem é Hanazawa Kana? Quem é esta pessoa tão importante? Quem é Hanazawa Kana? O podcast. Quem que é essa mulher, cara? Quem que é essa mulher? Quem que é essa maluca dublou? É uma quem que essa maluca dublou? Tem uma listagem enorme. Ela já dublou a Kanade Tachibana de Angel Beats, a Susuki Hotaru de Otome Okai Sakura, a Kuroneko, famosa Kuroneko, a Shiori Shiomiya de Kami no Mi Jousiru Sekai. Teve até Strike 2 no meio com a Makisua, Durarara, Toru Kagaku no Ryugun. Ixi, cara, o que não falta é anime que essa mulher dublou. Que não falta é anime. A minha amada Kobato, ela dublou. É uma maravilha. Maravilha. Quer dizer, só faz personagem chata pra caralho. Alguém já te mandou ir dormir? Alguém já te mandou ir dormir? Não, né? Tá com sono, Luke? Eu não, eu tô acordado. Ó, oh, fique feliz que ela dublou a Fumika de Seikondo Koizer. Ela foi um trabalho super foda em Potê Maior, dublando a Potê Maior, que só fala Potê Maior. Muito mas bom. Isso é de grande importância. Grande, grandíssima importância. Total grande importância. Tão grande quanto ela ter dublado a Mayuri de Steins Gate. Você, Carlírio, que viu Potê Maior, o que, que é a Potê Maior? Potê Maior é um típico anime nonsense. Não, não, não, um anime. A Potê Maior. A Potê Maior? Ela... Chega a ser hilário falar isso, mas ela é uma batata que ganhou vida numa geladeira. É isso aí, é esse tipo de personagem que a Hanazawa Kana dubla. Esse tipo de pessoa que a Hanazawa Kana dubla, é brincadeira. Né? E a boate que ela ainda errou o texto do Potê Maior. Como assim ela errou o texto? Ela tinha que falar. Ela tinha que falar. Nossa, peraí, o Bebop tem que explicar as teorias dele. Não, mas eu li isso. Ela era pra falar Potê Maior, ela falou, botei o maior. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Não, cara, ela falou Potê Abril. Shut up! Em vez de Potê Maior. Aí ficou complicado. Potê Junho. Potê que pariu, assim. Potê Novembro. Essa foi a horrível das horríveis. A gente só não termina o podcast agora porque ninguém tocou nenhuma música, mas porra. Mas se fosse pra terminar, terminava agora. Parabéns, Bob. Superou, cara, ganhou o troféu dessa vez. Olha, o troféu é teu. Fica com ele. Prefiro um pastel de flango. É pro fã do Bebop, né? Que mandou falando que ele tem que continuar fazendo piada. É, exatamente. Essa foi pra você, rapaz. Obrigado, viu? A culpa é sua, viu? O Luke fala isso com um sorriso sarcástico no rosto e com um bastão no braço. Doido pra acertar na cabeça de alguém. Ok. Bom, mas voltando pro podcast, é a vez de conversarmos com as indicações musicais. E quem vai iniciar hoje é o Luke. Sou Joe. Vou falar da abertura de Himegoto. Não, não, tô brincando. abertura de Tonari no Sekikun, Set Them Free. Abertura não, encerramento. Que encerramento resume basicamente o que é Tonari no Sekikun. Que é o garoto que quer passar o tempo de aula fazendo qualquer coisa a não ser prestar atenção na aula. Ele prefere ter mais trabalho do que se fosse ele só copiar a matéria na lousa, né? E a garota do lado dele, que é dublada pela Hanazawa Kana, ela tenta prestar atenção na aula, mas no fim ela só acaba prestando atenção no que o Sekikun tá fazendo. Que é muito mais interessante do que prestar atenção na aula. Claro, família robô pra sempre no meu coração, velho. Isso aí. Mas é isso, tornar o Sekikun, pra mim, um dos melhores do ano. Quantos? É 7 minutos? 13. Não, 7. 7 minutos contando a. 7 minutos contando a abertura e encerramento. Isso. A abertura também é legal. Na abertura ele tá fazendo um anime durante a aula. Ele tem até dublagem. Ele está fazendo o anime de Tonari no Sekikun durante a aula. Isso. Ele tá até fazendo a dublagem da personagem. E o encerramento é ele tocando bateria no ritmo da música do encerramento. Cara, eu tenho uma dó da Yoko nesse anime, eu tenho uma dó daquela guria, putz. Eu tenho dó da garota que acha que os dois estão se relacionando e ela fica shippando os dois. Tudo que ela faz, ela fica, ai meu eu Deus. Tenho, Eu tenho dó dela também, mas eu amo a Família Robô. Família Roboto. Então, família isso... Roboto é bom. Eu só não gosto do cara lá que quebrou os carimbos, não sei que. Ah, porque sempre tem um amigo retardado. Tem sempre que ter um, né, cara? Incrível isso. Sempre tem que ter um. Então é isso, Tonari no Sekikun, a Hanasawakama dublou a Yokoi Rumi, a garota de cabelo branco. Que só se ferra. Que só é chamada de... Eu não acho que ela só se ferra, não. Enfim, Set Em Free. E fica com essa música. Cara, agora que eu me toquei, vale lembrar que tem um joguinho que foi repetido em 3 episódios de Tonari no Sekikun. 3 joguinhos? Não lembro. Um joguinho foi repetido 3 vezes. Foi, claro, cara, Shoji. Exatamente. Você não se lembra do general, cara? O general foi cercado pelos caras do mal. Não, tá, mas as outras duas vezes eu não lembro, não. Foi, na outra vez ele ressuscitou. Não lembro, cara. Continuando com o podcast, é a vez do Evilásio fazer sua primeira indicação. Pra que os amigos não roubem a minha indicação, eu vou indicar logo a abertura de Kragnime, porque o encerramento eu já indiquei. E, bem, a Hanazakana dubla a protagonista de Kragnime, a Tsumiki. Não! E, cara, o que dizer sobre Kragnime? Kragnime é um anime sobre garotas otakus, mas que não são otakus por anime. Não é bem garotas, né? São mulheres já adultas, né? Tem a protagonista, que é otaku por águas vivas. Justo. Justo. Tem a garota, que é otaka por senhorzinhos de idade. Muito justo. Tem a garotinha, que é viciada em trens. Que eu acho que ela não gostou de Halo Wars. Tem a garotinha, que é viciada em bonecas. Bonecas japonesas, né? E kimonos. E tem a garotinha, que é viciada em Pumas dos Três Reinos. Eu falo garotinha porque eu acho que é normal falar garotinha, não precisa falar mulher, né? Não sei porquê. São adultas aí. E né? Tem um trap, claro. Que vê Rimegoto. Provavelmente vê Rimegoto. Mas não é bem trap, né? É crossdress. Ele diz que não é trap. É, ele gosta de. Ele diz que é só crossdress. Ele gosta de se vestir de mulher, só isso. Tem um irmão dele também que se apaixona pela Tsumi. Não! Só que ele só conhece a Tsumi que. Não! Arrumada. A desarrumada ele não conhece. O que me faz pensar se isso é uma crítica social às pessoas, que as pessoas só prestam atenção nas outras quando elas estão arrumadas e bonitinhas? Não. É, pra mim é só mais uma forma de mostrar Betty a Feia de novo. Ah, tá. É mais uma versão de Betty a Feia. E bem, a protagonista e essas outras que são otakus, elas vivem numa pensão antiga em que nesse lugar só tem mulheres. Também tem um outro personagem que nunca aparece, mas que ela é uma mangaka, a Sensei lá. E, bem, elas não sabem se lidar bem com outras pessoas, principalmente homens. Por isso tem uma regra, inclusive, lá que não pode entrar homens. Só que essa regra é quebrada quando o Trap entra e elas não sabiam que o cara era uma mulher. Pra prova de que Traps são tão absurdos no Japão que nem as mulheres percebem que são homens. Luke, a gente não pode reclamar e das pessoas, porque se nem as mulheres conseguem perceber, então... Você vê, Ronaldo sabe muito bem disso, coitado. Ele não percebe as coisas. É, existem certas situações que eu acho que você não pode falar, cara. Não, cara, que isso. Perfeito. Perfeito. Tem uns perfeitos aí, tem uns com barba, cara. Você vê, é muito louco. Meu Deus, cara. E bem, essa abertura é fantástica, cara. Uma das melhores aberturas de anime que eu já vi na minha vida. Que nessa abertura ele faz referências a vários filmes clássicos, como Star Wars, como 007, Kill Bill, um monte de outros filmes muito legais. Interessante você pegar, assistir um anime e tentar descobrir todos os filmes que eles simulam, que eles referenciam na abertura. É muito bom. E a música é legal também. Eu gosto. O clipe dessa música é bizarro. É muito foda. E é isso. O nome da música. Alguém quer falar alguma coisa de Kuroga Hime antes de eu falar? Já falou bastante de Kuroga Hime aqui. Então, não tem muito o que falar, não. Então, ok. Vou indicar, então, a música de abertura que se chama Kokodake no Hanashi, da banda Chet Monte. Acho que é assim que se fala. Eu não sei. Eu sei que é uma banda só de mulheres. E é bem legal. Escutem a música, vejam o anime. O anime é curtinho. Deveria ter uma segunda temporada. E curtam essa música aí. Kima kara utau koto Kokodake no Hanashi ni Shite oite ne Yokubou wa kokoro ni Kakushite okitai no honto wa Himitsu himitsu segmento então ao podcast, será a minha vez de fazer a primeira indicação e eu vou logo atacar um anime de 2010, no qual não contente em dublar uma das personagens principais daquele anime, a Hanazawa Kana ainda cantou também um dos temas de encerramento, olha que coisa maravilhosa. E esse anime é o Kami no Mi Zushi do Sekai, em que a Hanazawa Kana dublou a Shiomiya Shiori, que é a minha personagem favorita desse anime, sempre foi e sempre será. Aliás, essa personagem está tomando top 10 de preferência até hoje. E o nome da música é Koi no Shirushi, que é o tema de encerramento da primeira temporada. E vale aqui um adendo interessante sobre essa música, porque ela possui 5 versões diferentes. E cada versão da música é cantada por uma dubladora de cada uma das 5 garotas que aparecem nessa temporada, que é a Yumi, a Mio, a Elsie, a Kano e a Shiori. E a versão da Shiori, claro, que eu acho a mais bonita, mais sentimental, mais carismática e por aí vai, por razões óbvias que não me cabe aqui dizer. Essa é uma personagem mal apagada, mas tudo bem. Desconsidero o que a Vila falou. Voltando ao tópico música, né? Vamos falar então com um pouco mais de seriedade. A música eu acho muito legal. E a sequência de encerramento eu acho também muito bacana, delas sujando os pés, as mãos, o corpo inteiro e andando a esmo no chão e acabo fazendo a figura do rapaz lá, nem sei se aquilo é por querer, sem querer, coisa e tal, mas acaba fazendo a figura dele, de toda forma. Por que a Shiomiya Shiori é a minha personagem favorita? Porque ela é quieta, totalmente quieta. Cuidar daquela biblioteca, ter medo de interagir com as pessoas e por aí vai, ela foi uma personagem que me encantou já por causa disso. Mas é coincidência a Hanazawa Kana dublar ela, não tem nada demais. Porque ela não dubla todo personagem assim na vida dela, não. Como é que é? Todo personagem que ela dubla é assim. Não é não, Potemayo não é assim. Não, Potemayo não conta, cara. Só fala Potemayo não é assim. Não é verdade não, cara. Tem um anime aí, eu não me lembro agora qual é, mas tem um anime aí que ela dubla exatamente a garota mais atirada do anime. É, a Nessa de Fractale também não é assim. Não é Fractale, é Fractale. Tactale. É Fractale. A Mayuri de Steins Gate também não é assim. Mayuri não é assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Igual a Shiomiya Shiori, ela não é quieta. Mais ou menos. É que ela parece tão pouco que não vai, né? Ela é meio quieta assim quando ela. Enfim. Que fácil, né? Que fácil, né, Luke? Fácil pra você. O álibi do Luke foi perfeito agora, cara. Você vê? Eu sou inteligente pra caralho. E álibi, muito inteligente. Teu álibi foi, ó, 10. 10 de 10. 10 de 10, exatamente. Enfim, voltando então ao tema musical, peço a gentileza de vocês para que curtam a música Koi no Shirushi, tema de encerramento da primeira temporada de Kami no Mi Izushi no Sekai, versão cantada pela Hanazawa Kana, dublando a Shiomiya Shiori. Ao podcast, é a vez do senhor Bebop fazer a sua indicação. Bom, eu acho que essa música ainda não foi, o Glass me corrija se estiver enganado, vai ser o primeiro encerramento de Psycho Pass, o nome da música é Namae no Nai Kaibutsu, de Egoist, eu acho que é uma banda. Eu lembro que eu indiquei uma abertura, mas esse encerramento eu não indiquei, então acho que tá valendo. A Sakuri Chiko não é um personagem padrão dela. Pode continuar. Ah, beleza. Foi um comentário completamente aleatório. Esse encerramento do Psycho Pass, ele tá também nessa nova versão, a versão 2014, né? A New Edition. Eles mudaram... Acho que eles mudaram um pouco o vídeo, né? Não tenho certeza se eles mudaram completamente. Eles mudaram... Não, foi bem pouquinho, que eles mudaram alguns episódios. É, mas a música é a mesma. Eu não sei se quando vai estar da metade pro final, né? Porque já era End 2, na versão original. Uhum. Mas enfim, na primeira versão, os três primeiros episódios tem essa música, e nessa versão New Edit, por enquanto, todos têm essa música. É, tem essa música. Então, Psycho Pass, pra quem não conhece, é um anime da Production ID, de 2012, do Doitamina. Vai ter uma segunda temporada, que deve estar começando agora, em outubro, né, na temporada de outono, que é a continuação direta. E é uma ficção científica sobre na verdade, tudo gira em torno do sistema, né? É um sistema que decide praticamente tudo na vida das pessoas. O que a pessoa vai ser, o que ela vai precisar estudar, a profissão. E a personagem da Hanazawa Kana é a protagonista Akane Tsunemori, que é conhecida como Lemonade Candy. Agora não lembro porquê. E eu tava pesquisando aqui, eu vi que... É o avatar dela. Ah, verdade, bem lembrado. Cada um dos personagens tem um avatar, exatamente. É tipo Summer Wars. Isso. E uma coisa interessante que eu tava pesquisando aqui, achei que Psycho Pass foi dublado em inglês, italiano e alemão. Uhum. Bem bacana isso. Difícil, né, hoje em dia ter um anime que é dublado pra tantas línguas. Principalmente quando não é um shonen. O novo Fate Stay Night vai sair em japonês, inglês, alemão, francês, espanhol... Espanhol não, desculpa. Coreano e chinês. Falta português aí, né? Falta. Bom, e vai ser transmitido... Nesses seis países. Então é isso, a Kani é uma inspetora, né? Que ela sempre tirou notas boas. Qual o nome da organização? Agora eu não lembro mais. Da polícia, né? Lá do... Da polícia. Do alto cargo da polícia, isso. Você deve lembrar mais coisas, né, Vilas? Você tá assistindo agora? Tá em qual episódio não, já? Cara, eu parei, então... Não... Ah, você parou. Só um tempinho, eu tô atrasado. Tava atrasando um monte de coisa. Hoje eu finalmente vi o final de Fate Kaleid. Eu não sei porque eles exageram em ficar o tempo todo mostrando a calcinha das pirralhas, mas tudo bem. Por que será, né? Hoje eu vi o último episódio de Jojo, né? Foi essas coisas aí. É, e uma formação interessante aqui do anime é que o criador queria fazer uma coisa diferente, aí ele proibiu o uso de moe. Ele falou que não poderia usar moe no anime, não sei porquê. Como assim, cara? Aqueles mascotes são totalmente moe, cara. É, eu também acho. Mas não é moe, mas eu acho que moe ali é mais pra... Tem mais a ver com o Japão mesmo. Uma mulher japonesa, cara, usaria aqueles mascotes de moe. Não sei, cara. E outra eu regra também que sim, ele cara. É, talvez. Porque ele não queria muita brutalidade psicológica. Ele falou que uma criança, por exemplo, o filho dele, ele não gostaria que assistisse um anime. Mas qual o sentido daquele filme não ter um teor psicológico se ele praticamente fala sobre o cérebro? É meio confuso isso. Mas, ele se baseou em Lupin. Em Lupância. Lupin? É, pra fazer a parte psicológica. Eu não sei. Tipo os tramas, os mistérios. Arma. Falou que era pra chegar no nível de Lupin, não podia passar mais. É, mas eu acho que ele não passou, não. Ele com missão cumprida. Eu acho que só a arma ali já é um pouquinho complicado, né? Enfim, é isso. E essa música é bem bacana, cara. Eu gosto, curto bastante. Eu prefiro a segunda abertura. Depois de um tempinho acabei enjoando a música, mas a banda é bacana, tem músicas boas. Baixei o CD deles, é bem legal. Você já tinha indicado a segunda abertura? Segunda abertura, sim. Já indiquei. Ah, tá. Então é isso. Quer que eu repita o nome da música? Eu não sei. O Carliro que devia você falar. Você é com o Carliro, mas eu acho que ele tá se afogando no café de novo. Não, eu tô esperando você terminar aí. Vai pro inferno! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Shut up! Então, vai falar o nome inteiro da música, o nome da cantora ou... Não, mas não é cantora não, é uma banda. Que seja! É o cantor. Não, o nome da música é Namae no Nai Kaibutsu, da banda Egoist. Encerramento de Psycho Pass. E faz o favor de escutar essa música. Ok, hora de iniciar a segunda parte de 3 deste podcast. E nesse exato momento eu vou passar a responsabilidade para o Evilásio tocar o podcast, porque senão a coisa vai ferver aqui. Então, Luke, vai lá. Belo avatar esse do Jojo, cara. Obrigado. Eu não sei se essa música já foi, mas como o Carlinho botou ali, eu vou considerar que não foi. Ah, não, ele botou encerramento? É. Foi a abertura já de Kanagi? Bom, só não, deu não foi parada. Na música de Nakanagi. Não foi. Verdade. Caraca, eu tinha certeza que eu tinha falado de Kanagi nesse período. Não, então, eu procurei. Abertura de Kanagi, que eu não sei o nome agora. Eu acho que é um anime que a é injustiçado. Ela dubla que personagem? Ela dubla, acho que é Kanagi. A Nagi? Ah não, a Zang é aquela... Eu sei, a deusa que fica pedindo esmola. É a irmã da... O conselho. A irmã da Kanagi. Kanagi eu acho um anime mó injustiçado, eu gosto muito de Kanagi. Eu também gosto. Eu gosto muito da abertura de Kanagi. Eu gosto muito do episódio do karaokê. A abertura de Kanagi é como se ela fosse uma idol mesmo, ela vai cantar, ela vai entrevistar na rádio, eles afastam os fãs dela, ela toda sempre com a mesma cara, assim, é bem legal. Explica o plot de Kanagi. Putz, plot de Kanagi. Agora alguém ferrou com a vida de alguém, olha que coisa. É fácil, pô, esse plot, né, é até tranquilo. Eu lembro que faz muito tempo que eu li Kanagi, eu lembro que era ela, a Kanagi era uma deusa que foi... Saiu de uma estátua de madeira, não era algo assim? Isso, isso. Era uma árvore, tinha uma árvore no templo, né, que simbolizava o corpo do deus lá. E essa árvore tinha sido cortada e o cara fez uma escultura de madeira. E ela acaba saindo da escultura de madeira. Com a roupa de marinheiro. Aí vocês acham ruim de uma batata ganhar vida numa geladeira, né? Mas pelo menos ela fala. E ela caça monstros do mal com um cetro de brinquedo. É, com certo de brinquedo. Ela é toda criançona, ela é bem engraçada, bem divertida. Gosto muito de Kanagi. Esse episódio que eu falei do karaokê, eles encontram com o personagem protagonista, o cara, ele encontra com as meninas de Luckstar, que estão no karaokê do lado. Verdade. Eu gosto muito da Zhang mesmo, a irmã da... Ela é bem engraçada, ela tem uma aparência de freira católica. E ela possuiu uma ídolo japonesa. É bem legalzinha, cara. Eu gosto muito dela. Mas pra falar a verdade, Kanagi eu lembro muito pouco. Eu vi há muito tempo atrás. Eu vi no lançamento de Kanagi. Eu vi uma vez só. Fiquei esperando a continuação que nunca veio. Vou ter que parar pra ler o mangá. Eu não sei se o mangá já acabou. É, eu também não sei. Não sei. Mas é isso. Kanagi, a música é excelente. Eu não sei o nome dela. Pra variar? Bom. Ah, vocês não brigam comigo. Vocês não falam o nome da pessoa que canta, que o Eric brigou com vocês. Ah, hoje eu falei o nome da banda. Você briga comigo, poxa. O Eric tá aqui hoje pra brigar. A gente pode mudar, falar o nome errado, que não vai ter ninguém pra brigar com a gente. Pensem nisso. Mas é isso. Mas essa pessoa que você tá intimando aí vai estar escutando esse podcast. Então vai falar, vai brigar com você depois. Vou bloquear o IP dele, vou hackear o PC. Então é isso, abertura de Kanagi. A música é Eu Sou Uma Princesa, Kanagi, Eu Sou Uma Princesa. Então. Eu sou uma princesa, Kanagi. Escutem a música que na verdade não se chama o que o Luke falou. Não, tá em japonês, vocês não entendem, vocês não sabem o que se chama. Podia me dizem ser pastel... como é que é o japonês. Pastel de flango, um leal, pom pom pom. Cala a boca, Luto! Pá! É balato. Não, desculpa. Para. Tá bom, então, fiquem aí com a abertura de Kanagi Crazy Shy Maidens, que se chama Moto Hatenine. Que não quer dizer eu sou a princesa. Não, princesa, eu sou a princesa Kanagi, eu sou a princesa. Cara, eu subtítulo pra Punch, velho. Eu sei japonês, vocês não sabem. Tá bom. Bom? Eu subtítulo. Muito bom, cara. Cara, subtítulo. Eu percebi isso. Você sub, beleza. Caralho, subtítulo foi ótimo. Esse podcast vai sair melhor quem comendo. Olha que maravilha. Então, beleza. Agora é a minha vez. Yep. E bem, a minha segunda indicação vai ser de uma música de Darkden Black Hussein no Gemini, que é a segunda temporada de Darkden Black. Zakazawakana dubla a protagonista desse anime. Que eu odeio ela, puta que pariu. Que personagem merda, velho. Puta que pariu. Não tenho tanto problema assim com ela. Eu tenho muito problema com ela, com essa temporada específica. Suo Pavlichenko. Bem, eu tenho um problema só com o poder dela, cara, que eu acho muito absurdo o fato dela, só por causa do nome dela ser Pavlichenko, ela tem que invocar uma arma russa gigantesca. Claro, é uma sniper, muito louco. Do nada, né? É foda. Bem, Darkden Black, acho que a gente já falou aqui, mas só lembrando, é uma história mais adulta, né? Passa num mundo em que aconteceu uma coisa inesperada e que certas pessoas se transformaram em contratantes, que são pessoas com superpoderes, mas que não sentem medo, não sentem em geral não sentem, como é que eu posso dizer, amor e coisas assim. Mas ela sente amor. Então... Amor vai, né? Acho que é mais medo mesmo. Mas bem, são pessoas que elas precisam fazer alguma coisa pra ganharem poderes, e se elas não fizerem essa coisa, elas vão ficar... Elas vão acabar fazendo de uma hora pra outra. É que nem um vampiro. Um vampiro, teoricamente, não precisa beber sangue, mas ele vai beber sangue uma hora ou outra. Mas bem, então, o que acontece é que isso se passa depois dos acontecimentos do OVA, em que a antiga garota principal do anime, ela sumiu, e o protagonista, que é um cara que tem poder de eletricidade, ele tá todo acabado, todo cansado, porque essa garota sumiu, e ele acaba tendo que treinar essa nova protagonista, que ela ganhou poderes do nada, virou uma contratante do nada, e ela invoca armas no meio do peito dela, uma arma gigantesca pra atirar as pessoas. Começou. Mas eu gosto, cara, eu gosto tanto da primeira quanto da segunda temporada, embora eu admito que a segunda temporada é bem mais fraca do que a primeira. É muito mais mas fraca. Mas ela, pelo menos, ela conclui algumas coisas. Não muito, mas ela conclui algumas coisas. E é isso. Acho que só o Luke viu, além de mim, né? É outro anime injustiçado, que é um anime excelente. A primeira temporada. A primeira temporada é excelente. Essa segunda temporada eu até entendo o que o Luke tá falando. Eu sei que muita gente briga, não gosta muito dela e tal. Mas a primeira temporada é excelente, cara. E os OVAs também são legais. Não são tão bons quanto a primeira temporada, mas... são legais, eu concordo, é um anime bem injustiçado. Então, o nome da música é From Dusk Till Dawn, que é da banda Bindam Boss School. Uma banda bem famosa, faz bastante música pra anime. É isso, alguém falar mais alguma coisa de Darkden Black? Eu não acho tão legal. Você tem que ficar quieto aí. Você tem que ficar quieto. E olha que tem o Brasil nesse anime. Ai meu Deus. Como é que é? Ai meu Deus, lá vem. Não é piada não. É só um comentário. Tem um contratante lá. Ai bem, que medo. É isso. Eu tô com medo do Bebop. O cara deu ficha livre pra ele. Eu tô com medo. Você que tá escutando esse podcast, a culpa é tua. Passe livre. Ele escuta também sobre você, anime, será? Ou ele escuta só o anime podcast? Acho que escuta também. O cara é fã, sim, do Bebop, velho. Ele escuta, vai ver sim. Tudo. Ah, então, falou, então pronto. Inclusive ele mencionou alguma coisa. Ah, cara, eu sei quem é esse meu caro amigo aí. Caro amigo. Ok, então fiquem com essa música. Kaoru ka hito wa dare wa mayoi nagara tsumito. Carlírio, sua música. Vamos então para minha segunda indicação para esse podcast, que até aqui está bastante hilário e pouco sério. Não ia ser diferente disso mesmo. E eu vou recomendar aqui uma música de um anime que eu já falei em outras oportunidades, e que a Hanazawa Kana dubla uma das minhas personagens favoritas nessa obra. Estou falando, claro, de Otomi Okai Zakuro, uma das pérolas da animação japonesa no final de 2010, se não foi a maior pérola daquela temporada. E, no caso, ela dublou a personagem extremamente carismática, meiga e, como que eu poderia dizer no termo mesmo, bem feminina, que é a Suzuki Hotaru. A Suzuki Hotaru é a yokai que faz par com o soldado Agemaki, que é aquele rapaz alto, coisa e tal. E ela tem medo dele no primeiro momento por causa da altura dele, né? Ele começa a taxar ele de coisas, assim, com a Zakuro. Mas com o passar do tempo, vai vendo que ele é gentil, que é um homem amável, coisa e tal. E ela vai se aproximando dele. E ela tem todo um ar espirituoso de... Eu vou usar o bom tema da chamada a mulher pra casar. A Suzuki Hotaru tem esse ar. Seja mais além... explícito aí, Carlinho. Oi? Seja mais explícito. A Suzuki Hotaru é muito meiga, ela é muito afetuosa, ela é muito... Ela é feminina demais. Ela é feminina até demais. Quantos anos de idade ela tem? Cara, não faço ideia da idade dos personagens desse anime. Você casaria agora, com ela? Você se casaria com ela? Com a Suzuki Hotaru? É. Se existisse alguém assim na vida real, eu me casaria. Por quê? Qual é a principal qualidade dela? Principal qualidade dela? É a calma. A calma e a paciência. E fisicamente? Qual é o tipo sanguíneo nela? Ô, gente, vamos parar por aí. Eu já tô meio que me tocando que vocês estão querendo chegar. Então, já aviso que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Ela tem uma bunda grande? Bunda e peito, Carleiro. Eu já falei qual é a parte. Ah, é perna. Ela tem pernas bonitas? Tem, ela tem pernas bonitas. Ok. Quantas? É importante, concordo. É uma pergunta importante. Bibop, eu vou embora. Você mora no Rio de Janeiro, né, Bibop? Eu vou embora. Exato. Você mora no Rio, foi Vilas e Fortaleza. Você não pode falar nada, né, Luke? E o Luke Lucas numa cidade perdida do litoral norte paulista. Okay. Olha aí, tá chutando a cidade. Chuta a cidade. Você vai matar a cidade onde São trabalho. Sebastião, seu miserável. Isso, acabou de São Paulo. São Sebastião, você tá contente agora? Se ele assim, jogar uma bomba no litoral paulista, ele acaba com tudo ali, cara. É tão pequeno. É que se eu jogar uma bomba em São Sebastião, vai todo o litoral norte pra outro universo. Então, o problema é que tem a Petrobras aqui, vai dar uma merda. Não faz isso, não. Luke, tu é do interior e não fala com R? Eu tenho sotaque carioca para dos meus pais. Bom, voltando, Otomi Okai Zakuro, só para relembrar um pouco do enredo, ela se passa num planeta Terra alternativo, numa época do Japão em transição, em que humanos vivem junto de yokais. Entretanto, os yokais passam por grandes problemas de discriminação por parte dos humanos, justamente por causa dos poderes deles, das qualidades em batalha que eles possuem, entre outras características. Até que o governo japonês, nesse anime, ele resolve agrupar o exército humano com a força espiritual dos yokais para promover uma guerra contra a criminalidade em Tóquio. E nisso acaba nascendo o enfoque principal de Otomi Okai Zakuro. E no caso, a Suzuki Hotaru foi uma personagem normal. Ela não teve uma participação tão imponente ou tão importante quanto a própria Zakuro teve. Mas ela fez bem o seu papel. Por isso que eu indico para vocês, então, o tema de encerramento, um dos temas de encerramento desse anime. A música se chama Futari Shizuka, e ela se trata justamente do tema da Suzuki Hotaru. Vale lembrar que essa música é cantada pela dupla Rino Satoshi e Hanazawa Kana. Olha que maravilha, Hanazawa Kana, além de dublar ela, a Suzuki Hotaru ainda canta o tema dela também. Olha só que maravilha. Parabéns, Hanazawa. É fora de série. Fora de uso. É a segunda música que eu indico que a Hanazawa canta a música, além de dublar a personagem. É uma maravilha. Hanazawa canta. Hein? Hein? Hanazawa canta. Não, Evilásio, não. Cara, não. Eu juro que eu achava que o Bebop ia falar isso. Meia-noite eu tô ouvindo essas coisas. É difícil. É quase um trabalho. Cabeça, velho. Então, por favor, escutem a música Futari Shizuka terceiro tema de encerramento do anime Otomi Okai Zakuro, sendo também o tema da personagem Susuki Hotaru, dublada pela Hanazawa Kana. Então escutem. Por favor, sua segunda música. A segunda música é o encerramento do anime Bokurawa Minakai Waisou. O nome da música é My Sweet Shelter. Quem canta também é a Hanazawa Kana, só que ela canta junto com a Rina Satou e o Hisako Kanemoto, que são os dubladores dos personagens. A Hanazawa faz a protagonista, Hitsu Kawai, que quase não fala também. Mas o personagem... Ela é kawaii. É, é kawaii. Mas o personagem é assim que não tem muito texto. Pelo jeito, eu ela discordo, tem muitos personagens. Cara, ela tem texto pra caralho. Tu acha? O que ela lê de livro nesse anime é absurdo, cara. Para sódio. É, ela tem texto, mas ela... O problema é que essa piada só serve pra quem viu o anime, né? Pois é. Galera, tu viu esse anime? Kawaisu? Vi, sim. É incrível, cara. É todo mundo viu. E provavelmente é um anime que todo mundo gostou. Mas faltou e que ninguém gostava da Hanazawa Kana, porque ela é chata pra caralho, esse anime. É, eu gosto da Kawaii, cara. Que é isso, eu gosto da Kawaii. Ela é muito chata, velho. Ela é muito, muito chata, é uma personagem muito chata. Agora tem alguns, tem umas horas que eu acho mais chata. Travada, eu gosto mais da peituda lá, que eu não sei o nome. Ela é maneira. Eu gosto da garota que usa maquiagem até dizer chega. Miserável. Eu gosto também da dona da pensão. O episódio que aparece a amiga dela lá é absurdo. Precisa falar de Bokurawa? Explica aí. Comédia romântica, né? Comédia romântica. A Love Hina se passa numa pensão. É. E tem estudante, tem um cara. É bastante. É legal falar dos personagens. Ela só se difere do Love Hina porque não tem tanto eti, né? Não tem onsen. Vai ter o casal principal, né? Que é a personagem que é a Hanazawa Kana dupla e outro garoto aí. E tem um amigo do garoto que é bem legal, que é o... cara, o sadomasoquista lá. Masoquista, é. É bom a gente não falar o nome dele, porque ele vai ficar triste e com isso ele vai ficar feliz. Porque ele tá sofrendo. Ele gosta de apanhar, né? Até de homem. Tudo errado, essa porra. Ele fica feliz porque é preso, porque é confundido com um cara que tá tentando aliciar criancinhas. Eu prenderia esse cara andando na rua de macaco. Ia dar prazer a ele, Luke. Tudo errado. Ele é preso umas 3 ou 4 vezes no anime. Ele adora. A garotinha quer namorar com ele, todo mundo quer prender. Ele já começa a ligar pra polícia. Já. Olha, uma profissão boa pra ele seria o porco capitalista lá do Detroit Metal City. É verdade. É? Combina bem, pois cara. Não, mas ele é escritor, ele é mais calmo. Não precisa disso. O outro é o senhor, né? Pior ainda. De vez em quando ele dá uns conselhos legais, cara. É, em troca de alguns favores, né? Eu acho impressionante que ele consegue fazer uma garotinha de 10 anos virar sadomasoquista, cara. É absurdo isso. Caramba, absurdo. Vocês, hein? Não é aquela sadomasoquista, ela é... Durante um tempo... Não, desculpa, ela é masoquista, desculpa. É, ela só gosta de fazer os outros sofrer. Ela não, ela não gosta de receber punição. Isso. Ela domina os outros. É. Eu esqueci o nome. Eu esqueci, masoquista. Eu não lembro. É masoquista. Ah, é masoquista. Sabe, masoquista é o cara que no podcast 64, como o Carlinho falou, a gente vai conversar sobre isso. Ah, você sabe, inferno, você sabe que vai ser o 64, vai, agora, 64 não vai ser mais velho. O 69 vai ser o... Vou entender nisso, beleza, qualquer. Ok, eu já entendi. Ai, cara, o 69 vai ser especial pra Boku no Pico. Já de novo? Não, já foi, já. Ok, então, Bebop, mais alguma coisa? Não, eu aceitaria um café e um pão de queijo, mas não tem como. Eu ficaria naquele café que só tem esquisito. Eu iria lá. Eu acho legal que o cara sofre bullying porque ele só anda com pessoas esquisitas. Simplesmente por isso, tipo. Ele tem alguma coisa estranha? Não. Ele só anda com pessoas esquisitas, por isso ele sofre bullying. Ele só atrai gente esquisita. Né? Mas são divertidos. E esse anime é bem divertido, eu gostei. Eu acho legal, ele é bem calminho. É aquele tipo de anime que a gente tá falando no último podcast aí do Bebop. Você chega em casa, tranquilo, quer só ver alguma coisa tranquila, você vai e assiste rapidinho um episódio e pronto. Né? Quanto menos arrasar a cana no episódio, melhor. Meu Deus, caterismo. No início ela aparece bem pouco, né? Não, ela só fica lá lendo livro, chato pra cacete. Eu gosto quando ela se empolga com o livro, ela começa a fazer as coisas que tem no livro. Mas bem, é isso aí. Qual que é a música de novo? Bom. My Sweet Shelter, quem canta é a Hanazawa Kana, a Hina Satou e o Hisaki Kanemoto. Ok, então fiquem com esta música. Terceira e última rodada, vamos começar. Luke Lucas, por favor. Terceira rodada, abertura de Dead Man Wonderland. Primeira abertura, não sei se tem outra abertura, porque eu não consegui assistir esse anime até o final. Péssima adaptação do mangá que eu até gosto. Eu acho tão ruim, não. Eu acho igual, cara, mas tudo bem. Não, tem personagem que não tem, tem personagem que não aparece. Eu acho muito parecido, cara. Não. Vou te falar. Mas o final do mangá me irrita. Ah, todo final de mangá irrita, às vezes. Às vezes, né? Nem sempre. Às vezes é bom. Mas a abertura é legal. É One Reason. Não sei o nome da banda, mas já sei o nome da música, então tá valendo. Não vou tomar bronquinha. Ok. Enfim, Dead Man Wonderland é aquele anime que os caras usam poder baseado no sangue, mas que no final ninguém se importa mais, vira um monte de poder bizarro. É, cara, eu acho que a primeira discussão era muito mais legal do fato do cara ter sido incriminado sem ter feito o negócio. Acho que se fosse por essa onda aí ia ser mais legal. Se fosse ele tentando provar que a culpa não foi dele, ia ser mais legal. Não, fora que a anime é baseado no poder, baseado no sangue, mas foda-se, eles usam sangue pra caralho e ninguém fica. É aquela hora de você, boa, tipo, né? Ah não, você tem um poder baseado no sangue, mas que tipo de poder? Ah, qualquer merda. Qualquer merda. Qualquer merda, o sangue vira cola, o sangue vira espinho. Sangue tem vira até alguém que copia o poder do sangue do outro. É. Enfim, é isso. Eu não tenho muito o que falar de Dead Man. Ela dubla a Blanca. É a Shiro. Eu gosto da Shiro. Eu gosto, vai, ela é legal. Não é por ser hater, mas é personagem branca, né? Então, não tem nada, não me representa nada, ela é só branca mesmo. Ela é só branca, né? Ok. Pode dar um spoiler aí? Não, não pode dar spoiler, não. Nossa. É... spoiler é coisa feia. Ela não é tão branca, pô, tá beleza. Caraca. Ela não é tão branca, na verdade ela tem cabelo preto. Enfim. Não, ela tem cabelo branco, sim. Não, você não viu ela sem roupa. Eu vi um hentai dela. E... não, tô brincando, tô brincando. E o hentai que tem medo do lado pelo Harazal Kano? Deve ser. Na minha cabeça é. É, enfim. É... olha, deve ter DNA aí com ela. Não, tem nada. Ela é pura. Enfim, é isso. Deadman Wonderland. One Reason pela banda DWB. Pronto, achei o nome da banda. Olha aí, que beleza, cara. Eu não sei se a banda é DWB ou só resumiram o nome da banda, mas tá aí. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Terceira e última música, deixa eu pegar aqui minha colinha, vai ser a música do anime Durarara, que vai estar saindo aí a segunda temporada, estou bastante empolgado. A música é a primeira abertura, Uragiri no Yuyake, que é cantado pela banda Fritebrook, eu acho que é isso, Titrebrook, é difícil falar esse termo. Mas bem, o Durarara é um anime bem legal, mesmo os criadores de Bacano. Que é bacana. Essa piada tá muito batida, cara. É, pois é. Eu nem fiz a piada pra você ver como é que tá batido. Não tem tantos protagonistas quanto Bacano, mas tem muitos protagonistas também. E é um anime que vai falar sobre personagens, vamos dizer assim, personagens ao léu que vivem no bairro de Shibuya. E que eles são pessoas que se conhecem, mas que cada um tem uma trama diferente que acaba envolvendo o bairro todo. Então tem briga de gangue, tem briga de mafioso, tem histórias sobrenaturais, que é inclusive... a principal das histórias sobrenaturais é a personagem que é dublada pela Hanazawa Kana, que é a personagem mais chata do anime. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho. Ela é chata pra caralho, a peituda do anime. Sonohara Angry. É, chatinha. E é bem legal, tem um episódio épico, episódio 11. É espetacular. Tem uma ligação com o Bacano, inclusive, nesse episódio. E, cara, eu gosto bastante desse anime, apesar de a segunda parte... a historiazinha da Annie eu achar chata. Mas eu gosto muito da Celtic, que é a motoqueira sem cabeça. Eu acho bem legal essa série. Eu ainda tenho que terminar de ver antes da segunda temporada. Eu parei uma parte e eu vou ter que ver tudo de novo, porque eu não lembro mais nada do anime. Ano que vem tem a continuação. Hein? Vai Durarara ainda um tempo aí pra começar? Ah, desculpa. Então... fique com a música. Tá demais. Nem o garoto que defendeu o Bebop gostou dessa piada. É Daí tem que ter uma risadinha do Chaves pra... Não, tem que ter barulho de grilo misturado com a risada do Chaves. Fica aí com essa música Urakiri no Yuyake. E curta, isso é demais legal. Eu gosto muito do Durarara. Acho que vocês vão gostar também. Quem achou bacana, bacana, vai achar a Durarara. Chega, chega. Prefiro o Rapadura Arara. Tira esse cara do podcast. Uragiri no Yuyake, Yakai ni karami tsuku ase wo kiri saku you ni shite machine wa sakebu utau you ni roll out loud bukuchi ne yousei wa soko ni iru roll out loud tsurunai wa kudaketai no kakera asahi wa noboru. Sua terceira música. Bom, agora eu vou atacar com um anime que até agora eu falei mal, ajudei a falar mal aqui. E vocês nem suspeitam que anime é esse, né? Eu não sei se você tá frescando, como sempre, ou se você tá falando a verdade. Dos infernos. Não, mas o Carlinho adora falar, tipo, agora eu vou falar do anime que ninguém conhece, aí Yu Yu Hakusho. Cara, eu vou falar de um anime que eu tava falando mal até agora. Kanazawa Kana dubra o... De repente tu fala, eu vou falar agora do anime que eu odeio, aí Kanon. Porra, não, né? Kanazawa Kana dubra o Kuwabara. Não, cara, não. Ok, vai lá. Ok. Eu vou trazer pra vocês o maravilhoso tema de abertura, cantado pelo... Eu vou falar o nome do grupo, vocês vão saber que é ninguém. Cantado pelo grupo Mosaic.wav. Olha que ah, eu sei qual que é esse YouTube. Anime, é Yu Yu Hakusho. O nome da música é Katamichi Katibau. E aí, eu também não continuo sem saber. Essa música é simplesmente o tema de abertura de Potemayo. Ah, tá. Maravilha. Ah, porra, eu ia acertar. Eu ia acertar. Quase. Quase. Porra, eu quase acertei com o Yu Yu Hakusho, quase. E para quebrar a cara de vocês, que estavam dizendo que tudo que a Potemayo faz é falar Potemayo, ela não fala só Potemayo, ela fala Sunao também, tá? É, fala Poteabril, Potemasso, Potejaneiro. E o que significa isso aí? Sunao é o nome do rapaz que é o dono da geladeira, no qual o Potemayo nasceu. Que não comeu batata. Não comeu batata, exatamente. Ele claro, a batata ela. Virou uma garota. É, tem não, que não, tenta entender. Não, não, peraí. Virou uma garota. Não, a batata foi comprada na feira, no dia anterior, e colocada na geladeira. Ponto. No dia seguinte, de manhã, o garoto Sunao abriu a geladeira pra pegar um suco pra tomar o café da manhã dele. E quando ele abriu a geladeira, viu a batata com vida lá dentro. Aí ele olhou pra batata e fechou a geladeira de volta na cara dela. Na verdade, tu não sabe se isso aconteceu. Ele pode ter raptado a garota. Isso foi o que ele contou pras pessoas. Não, e o problema é ele comeu as outras batatas. E se as outras batatas estavam vivas? Ele assassinou as batatas. Sim, também. Coitado. O legal dessa personagem Potemayo é as expressões de raiva dela, os ciúmes que ela tem do Sunao. Eu gosto muito mais da garota que tem a foice. Cara, deixa eu me lembrar do nome da garota que tinha a foice. Pera aí. Pera aí. A que foi ser uma batata também? Não, mas ela todo episódio ela quebra uma porta. O nome da garota que tem a foice é Guchuko. Isso. Guchuko. E ela solta raios também, pelos olhos. E ela é uma batata. Não, pelos olhos não. Pelos negócios que ela tem. Ela não é uma batata, eu não lembro qual é a explicação pra ela, mas não é batata não, era outra coisa. E ela não fica com o mesmo cara que o da Potemayo, é outro personagem. A Guchuko é uma tsundere. Que universo desgraçado esse, meu. Tem um episódio que ela tá na casa onde ela vive e ela, sem querer, ela usa o poder dela e estoura com a porta da frente da casa. Ela faz isso todo episódio. O que que ela faz pra consertar a porta? Ela fica toda preocupada com a dona da casa, pega um monte de fita adesiva e cola a porta. Ela tenta colar a porta com fita adesiva. Ah, vale tudo. A gente fez isso com a porta do armário aqui. Improviso, né? E a Potemayo, ela vive naquele mundinho dela. Ciúmes do Sunao pra cá, chamando o Sunao pra lá e acompanhando ele. Legal que às vezes ela baba em cima da cabeça dele. Galírio, ela se alimenta de quê? Batata. Ela come... Ela é canibal. Oi? Ela é canibal, ela come batata. Nossa. Na verdade, a Potemayo... Tá errado pra caralho. A Potemayo come de tudo. Inclusive batata. Tá tudo errado nessa porra, velho. Tá tudo bem. E por onde sai essa? Cara, é melhor do que um anime. Ô, Bibo, é melhor do que um anime que acabou de me perguntar. Em que a protagonista é uma empregada e que ela é um animal. Você procura lá em enciclopédia de animais, tem lá, animal, empregada. Eu acho que ela tinha e que se apaixonar pelo... a cabeça dela é um sorvete, que as pessoas podem comer o sorvete. Ela tinha que se apaixonar pelo seu cabeça de batata, não por esse Naô. É que se eu... Seu cabeça de batata tem bigode, não dá. Ele também tem, ele pode tirar. Tem a senhora, senhora cabeça de batata, cara, que é isso. É, e não ia dar tanto certo. Ah, faz homenagem. É, faz um purê. E quem disse que ela não pode se apaixonar pela senhora cabeça de batata? É verdade, tudo hoje, é verdade. Tudo hoje tá livre. Vocês votam no Malafaia, né, gente? Pode falar. É, gostei de quem que vota no Malafaia aqui, ô? Pessoal, muito preconceituoso. Então fiquem com a singela música. Só singela, porque a espirituosa não tem porcaria nenhuma. Fiquem com a singela música Katamichi Katibal, cantada pelo grupo Mosaic.wav, que é o tema de abertura do anime Potemayo. É Potemayo, quando nasce, se esparrama pelo chão. Cala a boca, Bebop. E é assim que termina a pequena poesiazinha. Ok. Contem para suas mães, por favor. Isso. Encerramento de Shinsekai Yori. O nome da música é Wareta Ringo. Quem canta é Risa Taneda. E Shinsekai Yori, um anime de 2012 do A1 Pictures. Anime de mistério com ficção científica. É bem futurista ele, né? Eu não lembro exatamente qual época que passa, mas é bem no futuro. Que parece que tem... É um anime eles... pós-apocalíptico. Isso. E parece que eles... É, acabaram com tudo que, com a história do passado. As pessoas não sabem exatamente como era o mundo antes. Pessoas ganharam poderes e isso sempre dá merda. Exato. E tem as crianças com poderes, parece que elas vão desenvolvendo. Grandes poderes, né? E grandes responsabilidades. Tem as escolas lá que ele, onde eles treinam esses poderes. E é bem bacana o anime. É, ele é um pouco tenso, né? Tem, principalmente a segunda parte. segunda metade. Eu particularmente achei ele um pouco maçante na primeira parte, assim. O início é legal, que você conhece o mundo, o universo ali, começa a entrar no enredo, mas depois começa a ficar um pouco enrolador, assim, enrola muito. Aí do meio pra frente o bicho pega mesmo, aí vale a pena. Cara, o final desse vale é muito espetacular. O final é ótimo. Ele é dividido em várias sagas que vai acompanhando os personagens. Vai diminuindo, né? O número, inclusive. É. Eles vão filtrando os personagens. Mas o final é espetacular, cara. O final é muito foda. E você percebe que tudo que aconteceu antes fez sentido ocorrer, mesmo que as partes que não são tão legais, porque foram necessárias pro final. É, e ele, apesar de ter esse clima meio dark, ele não chega a dar medo, né? Mas ele deixa uma tensão, assim, que um pouco perturbadora. Bem cabeça... Como é que eu posso dizer assim? Cabeça limpa? Eu esqueci agora o termo correto. Tem ao mesmo tempo... Tem quase tem dois adolescentes se pegando... Se pegando mente de aberta, jeito... Mente aberta. Tem amor homossexual entre mulheres e entre garotos... Exato. É... Sem nenhuma contestação. Sem nenhuma contestação, é tudo por culpa dos macacos. É legal a discussão, né? Toda a discussão que tem dentro dele é muito foda. E eu acho que se pessoas com superpoderes existissem, não seria como X-Men, seria como essa anímica. Eu acho que elas que iriam escravizar a humanidade, não o contrário. Não a humanidade que ia ficar caçando eles. E as questões que eles levantam também no anime são ótimas, né? Como, tipo, por que o ser humano vive de um jeito e outros seres, como aqueles seres lá, que parecem castores, né? Isso. São tipo rebaixados. Mas por quê? Eles são inteligentes né? Eles chamam de rato alguma coisa. Rato, alguma coisa assim. Tem até um tribunal, né, nos episódios finais lá, onde eles tentam... O último episódio, cara, é genial, isso. Cara. A frase final do personagem é de você ficar, caralho, era isso. É uma reviravolta bonita. Tem várias reviravoltas. É muito foda. É difícil você adivinhar realmente como é o final. Você pode entender, saber pra que caminho vai e tal, mas ainda assim vai se surpreender. Ali do meio pra frente o negócio te instiga. É muito foda, cara. É. Eu acho muito bom. É legal. Sim. Previsível. Assistam, é muito bom. E essa música também é boa. Aliás, o vídeo do encerramento também é muito bom. É muito bom. As duas são. A primeira também. Eu acho melhor também, mas acho as duas boas. Então, a personagem que a Hanazawa Kana dubla nesse anime é a Maria Akizuki. Já dublou até uma Maria Hanazawa Kana. Que é uma das que tem relacionamento homossexual aí. É. A poderosa Maria. Eu gosto da personagem. E Shinsei Kayori também foi dublado em inglês. Olha aí. Ah, cara, é porque ele passou no Cartoon Network. Ah, então é isso. Poxa! Cartoon Network lá tá bom, hein? Tá, aqui, bicho. Porra, esse anime, sim, o Space Dente passou junto com o Japão. Pá. Ah, mas esse aí é um parece até diferente. Parece até que o primeiro episódio passava... Os episódios passavam primeiro nos Estados Unidos que no Japão. É, eu fiquei sabendo disso. Parece que a estreia foi um pouquinho antes lá nos Estados Unidos. Foi. Já fizeram planejando isso também, né? O Watanabe é bem famoso por lá. Né, sim. Então é isso. Encerramento de Shinsei Kayori, o Areta Ringo, de Risa Taneta. Então fiquem com esta música excelente. Vocês viram Shinsei Kayori? Luke? Não, não. Não? Carlinhos? Pode ver, Luke. Vai se assustar, não. Não, sei lá, eu não sei porque eu pulei esse anime. Aí, como tá terminado, eu tô com preguiça pra ver. Entendo. Carlinhos, você não viu, não? Vi. E aí, o que, que você achou? Um dos melhores animes de 2012. Só isso. Eu concordo. O melhor anime de mistério pra mim, de 2012. Sim. Ganhou o Golden Apple lá de mistério de 2012. E é um anime que nos primeiros episódios você não dá muita coisa pra ele, não. É bem travado o início dele. Quando começa a pegação, começa a ficar legal. Aí pega no tranco mesmo. Mas... É isso. Então fiquem com esta música. Naki zona, aoringo, kakaeteru, mune no ku, koro gatte, tsuyogatte, kyukutsu na, sora ni. Vamos então para as considerações finais desse podcast, mas antes, Carleiro, quem indicará a última música e quem indicará o próximo tema? Bom, a última música dessa vez vai ficar a cargo do Luke Lucas. Eu adoro esse meu amigo por causa disso, por isso que ele vai citar a última música. E o tema da vez vai ser eu. Você é o tema? Não, eu sou o músicas de anime que Carleiro odeia. Carleiro. Ia ser foda, hein? Ou músicas de animes que o Carleiro adora. Dá pra botar com a Bob Bop, que o Carleiro odeia. É 7 pro Carleiro. Eu não odeio. Porque 7 pro Carleiro é uma nota muito baixa. Não é uma nota chibi. Mas eu ainda fiquei curioso de saber o por causa disso que ele falou que escolheu o Luke, porque eu não entendi. Tudo bem. Porque ele é meu grande amigo, eu gosto desse meu amigo. Ah, tá. E os outros não são, né? Não, justamente porque ele disse que ele não tinha muita música em mente, daí eu forcei ele a escolher uma nova música só por isso. Ah, é tipo, tá. Bebop, de sacanagem tem, mesmo, tá bom. O Bebop tem músicas e eu tenho na risca ele. Ah, o Luke, é sempre assim. Ô, mas Luke, agora eu vou proteger o Carleiro porque toda vez que ele fala, é você, Luke, você não tem música, sempre. Então, você vai ter que dar um jeito, cara. Não, mas não é que. Não é que toda vez que o Carleiro escolhe o Luke, ele não tem música. É que o Luke nunca tem música. É, exato. Aí, é por isso que eu vou escolher cara. Música de Naruto, Hanazakana. Não, não dá, não tem. Esse Hanazakana pulou, né? Ela faz o Sasuke. Meu Deus. É meio quieto, né? É meu perfil mesmo de Hanazakana. Eu sei que tu não gosta, é quieto. É, pois é. É meu perfil mesmo. Olha, tem Steins Gate. Ok. Você vai escolher Persona. Olha que safado, que porra é essa? Você vai embora daqui? Que caralho. Que foi? Que absurdo, velho. Que absurdo. Que foi, agora eu vou pegar qualquer merda agora. Como cara. Assim, cara? Eu acertei, foi por acaso. Eu vou botar Black Rock Shooter nessa merda. Não, aí também não. Porra. E Bob, por favor, comece aí, vocês consideram seus sinais. Gostei, foi divertido participar aqui e falar da Hanazakana. Já que o Eric não tava aqui pra compartilhar esse momento histórico conosco, ela ficou só pra gente. Desculpa, Eric. Felizmente, você não aproveitou. E tava vendo aqui numa listinha aqui uns dados sobre ela. Ela começou a dublar em 2003 com participação no anime Last Exile. 14 anos. Ela tinha 14 anos, olha isso, cara. Começou bem nova, né? Mais nova do que a menina lá do Bakuman. E em 2015, o único anime que tá confirmado até agora é o do Urarara. Ah, mas ela vai fazer todos os animes possíveis. Tô tranquilo. E ela faz o quê? Média de 20 por ano? Deve ser por aí. Ou quase isso. Não de protagonistas, né? Mas pelo menos um personagem de suporte ela tem ali. Mais de 2, 3 por temporada no mínimo. E é isso, foi legal participar aqui. Não conhecia tantos personagens assim dela. Que na verdade eu não pesquiso tanto de dubladores, mas eu sabia que ela tinha um histórico grande. E tem bastante fãs no Japão, né? Quem quiser pode acessar o Anime Coach, tem podcast lá quinzenalmente. Os podcasts de temporada estão chegando aí. Especialmente se vocês forem elogiar as piadas do Bebop. É, aí fica a cargo de vocês, por mim tanto faz, eu vou continuar fazendo piada do mesmo jeito. Foda-se. Olha como é convencido agora. Você não precisa gostar de mim, eu sou foda, eu vou continuar fazendo as piadas. Olha isso, velho. Isso é bom, cara. Foi de uma hipocrisia que não tem. Não certo. Distorça minhas palavras, Luke. Ele falou assim: eu gosto mesmo de Rimegoto, eu sou foda, não preciso da opinião de vocês. Palavra de Luke Lucas. Então podem acessar o Anime Coach, tem o guia da temporada lá de outono. Bem completo, muita coisa. Tem até anime infantil lá que o Eric colocou. Vocês vão conhecer tudo por lá. Não importa o anime, o Eric vai achar o mangá melhor. Mas... Boa novel. Dessa vez ele disse que até jogar os jogos ele jogou. Então, dessa vez vai estar um fire, cara, o podcast sobre a temporada. E depois reclama que não ganhou aumento aí. Consegue ver novel, velho? Então ele tá tendo de boa, tá de boa o serviço dele. Já aumento também, Eric. Aumento de post. Tá bom. Então, minhas considerações finais. Eu queria. Você tá falando, Eukirito. Eukirito. Não. Eu queria agradecer o pessoal que tá comentando lá no Portfólio. Aumentou bastante agora com o Kyo News. O Senafogo tá on fire ali, tá comentando todos os Kyo News que estão sendo lançados. Ah, olha aí o Senna, é ele. É on fire, cara. Tá on fire, Senna. E ele. Tá bastante irritado com a mesmice dos animes atuais. impressionante. Assista a IB2. Dramatical Mother também, tá bem diferente. Ibegoto. Também queria agradecer o Renato Ramesh, o Léo Louco, o Márcio Hoghammer, o Franklin Ananashi Mu, a escritora, grande escritora, que publica lá no Anime Coach. E vou ler aqui alguns comentários, esses são do Sobre Meus Animes. Ah, também queria agradecer a todo mundo mais, que eu sei que eu não falei todo mundo que tá comentando, mas peguei algumas pessoas só como exemplo. Mas obrigado a todo mundo que tá comentando. Então, rapidinho falar sobre alguns comentários do Sobre Músicas e Animes. No Sobre Músicas e Animes número 30, o Trafalgar de Neto comentou lá que a gente tinha falado no 29... Ah, não, no 30 a gente tinha citado os comentários dele. Ele falou que ficou muito feliz que a gente citou o comentário dele. Citamos o nome dele. Ele disse que primeira vez que um comentário dele repercute bastante. Parabéns. Eu não acho que você ganhou muito, mas tudo bem. Disse que o podcast foi demais, que as músicas são muito bacanas, divertidas. E que dessa vez ele ficou triste que o time tava pequeno, não tava todo mundo, né? Acho que tinha só eu, o Bebop e o Carlinho nessa edição. Foi aquela edição que todo mundo fugiu porque eu disse que era anime sobre pessoas que faziam Kendo. Eu não fugi. Eu não fugi. Fala que vai me complicar todo aqui. Eu não fugi que eu tava doente. Eu tava fudido. Eu fiquei 2 semanas doente. Eu não veio, não. Tá bom. 2 semanas, Lúcio? Eu fiquei. A primeira eu fiquei com caganeira, foi muito bom. E a outra eu tive virose. Foi excelente. Emagreceu pelo menos, né? Emagreci, saiu tudo pelo meu. Não, vamos continuar. Então, ele falou que o time tava pequeno, mas ele disse que ainda assim ficou legal, que não perdeu a qualidade. É, tamanho não importa muito às vezes. Então, ele também comentou no 31, ele falou que era um ótimo podcast, foi o podcast que a Ana foi embora, né? Um triste. Mas ele disse que riu pra caramba do Luke, como sempre, hilário. Sempre. Disse que quando o time tá completo é mais legal ainda. E ele disse que o tema do Bebop foi muito bom. Diz que ele sempre sugere temas interessantes. Valeu. Mais um puxa-saco do Bebop. Olha aí. Olha o recalque do Carleiro. Olha que. Não, eu tô com medo do poder que esse pessoal tá dando pro Bebop, cara. Ainda nesse podcast 31, o tio comentou que o podcast foi divertido. Disse adeus pra Ana Chan. Falou sobre a música de Helsing e até indicou uma outra música de Helsing. Diz que vai procurar aquele OVA da garotinha que mete porrada em todo mundo, garota mais que mete porrada em todo mundo, que é o Daimaru Toge, que eu disse pra ele, não procure. Procure. Não adianta, cara. E por último, comentário do João Paulo Saragossa, que tinha ficado feliz no... Eu até li um comentário mais novo dele, que diz que ficou feliz porque o Bebop acertou o nome dele. Mas eu treinei antes, hein? Mas nesse aqui ele comentou que foi muita ironia, podcast 32, todo mundo esquecer exatamente a música cujo nome era Memória. Pô, eu li esse comentário, bem, bem bacana mesmo. A gente esqueceu exatamente a música que o nome era Memória. Olha que ironia. E é isso. Não tenho muito comentário mais a falar. Agradecer a todo mundo que tá comentando lá. Continuem acessando o Portfólio. Continuem acessando e opinando. Acessem também os blogs dos amigos. O Netoin, o Anime Coach e aquele tal do Chuva de Nankin. Aquela coisa lá. Aquela coisinha lá. De vez em quando o Luke comenta lá alguma coisa. De vez em quando chove por lá, né, Luke? É, o blog em que o Luke faz o texto e acreditam o texto ao Diógenes. É uma maravilha. É, eu nunca fiz um post pro Chuva de Nankin. Muitos comentários bacanas, Luke, lá? Ah, sempre. Hajime no Ippo. Não importa o mangá que eu poste, as pessoas sempre vão fazer uma comparação. Já tá dizendo, ah, Hajime no Ippo é pior que a Shita no Joey. É sempre assim. E provavelmente as pessoas nunca leu a Shita no Joey. Se tu colocasse a Shita no Joey, eles iam falar que era pior que Hajime no Ippo. É, basicamente isso. Daqui a pouco vai alguém falar que Kuroko no Basket é melhor que Hajime no Ippo. E aí vai indo. É, o Senafogo, num desses posts do Kionis, eu falei do Kuroko no Basket, do final do Kuroko no Basket, aí ele deu uma, tipo, agradecendo aos céus, que acabou essa bosta. Esse é dos nossos, hein? Eu acho legal que você considera o Kion igual o Carlinho considera o Netotin. É muito bom. Mais ou menos, só que eu não fico falando Kion, como ele fica falando Netin. Kion, Kundemba. Ô, Kalini, tipo assim, respeitem o Netotinho, que dia 2 de outubro ele completa 3 anos, tá? Olha, ele vai tirar a fralda já. Imagina ele sendo dublado pela Tatiana. Ele já tirou. Já tirou? Tá pelado, então? Pô. Cara, na verdade, tipo, ele nunca usou fralda. É tipo Beelzebub, ele anda pelado. Ele, né? Não, cara, ele é tipo Apotê Maior, cara. Apotê Maior nasceu numa batata e ele é um bolinho de arroz. É a ventilação, né, que ele gosta. Carleiro, pomos as considerações finais e qual é o próximo tema? Bom, minhas considerações finais serão curtíssimas hoje. Agradeço a todos por ter escutado esse podcast, foi muito divertido. Tomara que tenha muitos momentos off, porque não faltaram momentos off nisso aqui, verdade seja dita. Deixa eu ver como é que tá o tamanho da gravação. Peço que vocês visitem os blogs dos parceiros, visitem também o Netuin com seus posts diários e comentários semanais de Free Eternal Summer e Ao Haru Haide. Ele tá passando Free? Sim. Eu não ouço ninguém falar, cara. É impressionante. Nem no Twitter eu não vejo o pessoal comentar essa porra. Você que pensa, filhão. Ainda bem que eu não sigo essas pessoas, cara. Minasuki. Eu sigo pessoas que ficam botando fotos de pé, mas não pessoas que comentam Free. Vulgo Lobo Paranoico. Não, vulgo a TL toda do Twitter, né? Até o não, judeu, cara. Até o judeu botou uma foto de pé. Né? Não, começou com ela. Ah, eu sei que começou com ela. Pé. É que inventaram ontem um fetiche de pé, não sei o que. O Carlinho inventou na brincadeira, todo mundo ficou mandando foto de pé lá no Twitter. Pelo amor de Deus. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, meu Deus! Ah, bom, é isso de momento, então. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi bem instrutivo. Teve até direito batata que ganha vida, então tá valendo. E come outras batatas, mole. Sim, come outras batatas. Muito errado. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar 2 podcasts de temporada com Bebop, não, hein? Não aguento, não, cara. Cara, essa temporada promete piadas agressivas. Vai dar merda. Vai dar merda. Essa temporada promete piadas agressivíssimas. Veremos. E o que mais? Agora é o momento do tema, né? Agora eu vou acabar com a vida de neguinho aqui. Lá vem. Por favor, Carlinho, tenha animes verdade, que só o Netotinho assistiu. Animes para lá, cara. Eu sei que tem um hentai lá. Muito bem. O tema que eu escolhi para o próximo podcast de daqui 15 dias, que vai ser gravado daqui 15 dias, é somente de animes que estrearam em temporadas de julho. De qualquer ano. Tá, que me pariu. Que doideira, Carlinho. Pode ser qualquer ano, animes, mas tem do que verão, ser né? Summer Animes, pronto. Animes do bronze. Já, Bebop, vai já. Que pariu. Eu tô ficando triste, cara. Não dá, não. Mais alguma coisa pra falar? Não, tranquilo. Então tá. Luke, por favor, suas considerações. Nice. Por que que você tá com a imagem do Kirito aí tirando a roupa e a música final? É o meu Dakimakura do Kirito, eu tirei a foto dele e postei assim. Ah, meu Deus. Abraço, Kirito. Abraço, Kirito, toda noite. Eu pensei que as pessoas compram isso, velho. Eu nunca entendo. Eu pensei que o Kirito usasse uma espada, cara, não uma pistola. Ele usa a pistola e a espada. Ah, tá. Eu não vejo isso. A pistola é pra ser tipo, vou desviar sua atenção enquanto eu uso a minha espada. Que merda, olha pra cara. Pistola, aí usa a espada. Que merda. É o Kirito, é o Kirito, ele é foda. O Vilazo deu spoiler, e assim, eu vou falar de Persona 4, The Golden Animation, que a Hanazawa Kana faz a personagem nova, que virou a protagonista da porra toda. E adivinhem, eu odeio a personagem. Mas vai indicar a música que ela canta. Não, eu vou indicar a segunda abertura, que é uma abertura da primeira temporada que passou de novo, que é do episódio que eu mais gosto de Persona 4, The Golden Animation, e que ela não participa. Então, mas ela, como é de Persona 4, The Golden Animation, tá valendo, foda-se o cara que botou isso o tema. Encerramento tá dela cantando? Eu não sei. É a abertura do episódio de Natal. Que episódio de Natal é muito engraçado, gente. É uma zoeira absurdamente sem limites. Tem até uma parte de um filme entre um cara karateca versus um Papai Noel musculoso. É muito caralho. Enfim, a música se chama K Plus World. é da Shihoko Hirata, que canta todas as músicas de abertura de Persona, até do jogo. Eu gosto bastante da voz dela, eu gosto bastante das músicas de Persona. Menos o encerramento com essa personagem da Kanazawa Kano, porque ela é chata pra caralho. E eu odeio tudo que ela faz parte, mas é de resto. E não é hate por ser a Kanazawa Kano, é porque a personagem é chata pra caramba. Você sabe que ela é chata porque ela é a Hanazawa Kano. É, mas é porque ela é chata, aquela coisa de, ah, eu preciso ter memórias, eu preciso fazer memórias. Eu preciso fazer memórias. Eu não tenho expressão nenhuma. É verdade. Essa Sakura Trick foi rapidinho, fez memória rapidinho. Memórias molhadas. É, ainda no meio da classe, ela botou o casaco em cima da cabeça e pegaram. É, muito bom. É, enfim, veja a pessoa na quadra de Golden Animation, é muito divertido. Era mais esse episódio, é o episódio 8, muito engraçado. Então é isso, galera. Fiquem com esta música e até daqui a 15 dias. Vamos nos despedir da Hanazawa Kano. Tchau, Hanazawa. Tchau, Hanazawa. Pode voltar tchau. Pra casa agora. Tchau, chata pra caralho. Vai embora.